Se tiver a sua identificação, போகிறது பொம்மை பத்திகள் செலுத்துவது பொம்மைக்கும் டிசம்பர் பதினைந்து அளிக்கப்படுவார். Para o partido, é a peça que está na felicidade. Quadrado, estamos para 12 horas, pelo Nordeste, com 27.700, passamos o voo 080 e o voo 080. Если порадуете связи, ловите взяли на передать свои идеи, то не подъезжайте. Bom, no 4-3-0, 이제 발생을 드렸지만 아직 비슷한 일이 화모 원인이나 컴퍼니 잡아서 와야 되는 건데 네, 제가 보면 아마 과수를 해요. 3082 as autoridades do municipal na Jara Vento 100 graus no meio do dia de hoje. Terra, golpe ótimo, será autorizado pela vez, sem troca. Sierra, tem o campo ali. Tá 3-1, a gente tá distado, 3-1, por pistão a 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, 1. Livro Pozo, tá 3-1, 9, 8. Oscar autorizado a manter a pista na 7. Para 4 pessoas, registro 0 unidade. Foca no cruzamento do campo, 10 com o Echo. Alfa Delta Papai, faz a presença, controle 120 de Paul. Instrui 12080, Delta Papai Uniforme. Controle Salvador, Papai Tango Delta Papai Uniforme. Fono mil pés, corredor forte. Papa Tango Delta Papai Uniforme, passando sobre os abrigos visuais. Fono mil pés, corredor forte. Confirma a conta 45 de Salvador. Fono mil pés, corredor forte, afasta 20 milhas. Delta da Porta Forte. Gente, na escuta permanente do Delta da Porta Forte. Escuta permanente, Delta da Porta Forte. Ela fez o começo da identificação do serviço de chegada do Medium para o nível 2050. Eu vou te falar mais. Só que eu tenho